Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no. Os tempos vão, foram-se os tempos e agora te calas. Tu já não falas, se falo de amor. Se tens as malas prontas, não finjas, tudo acabou. Porque já não se vê o teu sorriso ao amanhecer. Porque já não sou mais teu bem querer. Se a me sai quando tudo finisce, se a me sai. Acaba, ninguém cabe a culpa. Se o amor acaba, não cabe desculpa. Agora aperte as minhas mãos, sim, pra que reste o recordar, sim, amanhã. Amanhã. Non si può chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è. Sarà dentro di me. In poi senza di te. Sei che mi amavas e agora è tão tarde. Sei che mi amavas e agora è saudade. No nosso filme o fim será triste. Não quero ver, oh mãe. Sabes que a chegada hora das dores, dores de quando amores. Agora aperte as minhas mãos, sim, pra que reste o recordar, sim, amanhã não estarás.